se apaixona na pica. Diz que ela é maior que minha mídia. Imagens, fotos, vídeos. Ela me falando I need you, yeah. É sempre a mesma história. Ela vai, mas sempre volta. Pede pra fumar mais um. Na rua eu vi meu nome. Ela quer um negro gigante. Pede pra fumar. Se tiver cansada, pode vir sentar em mim. Ela só vaza depois que o bonde sair. Tira calcinha, safado olhando pra mim. Quem financia essa porra é o luto no beat. Tom, baby, tom. Nós tá fazendo grana como sempre, é mesma história. Derrubando todas essas lojas, é mesma história. Nós fudendo a noite toda, sempre mesma história. É sempre a mesma história. Ela vai, mas sempre volta. Pede pra fumar mais um. Na rua eu fiz meu nome. Ela quer um negro de gangue. Pede pra fumar mais um. Em casa você vai sentar pra mim. Foi chapada na onda do bonde. Lança bala e o skin na mente. É que nesse jogo eu prefiro viver assim. Sem sentimento por ninguém. Toma, toma, toma, toma. Eu gosto quando flexiona. Puxando o cordão do meu pescoço. Essa geranha. Eu sei quem me ama. Tá no meu bolso. Puta na minha cama. Joia no pescoço. Eu tô pela night. Vivendo essa vida de celebridade. Toma, toma, toma, toma. É sempre a mesma história. Ela vai, mas sempre volta. Pede pra fumar mais um. Fica calma, minha bebê. Você tá com nova moda. Senta na minha X1. É sempre a mesma história. Ela vai, mas sempre volta. Pede pra fumar mais um. Na rua eu vi meu nome. Ela quer um negro gigante. Pede pra fumar mais um.